O Chapitou comemora hoje o primeiro aniversário da rubrica África aos Domingos. A rubrica é uma extensão de uma iniciativa de vários artistas chamada Sonhar África, que começou nos anos 90. É o que explica Manuela Tavares, produtora de África aos Domingos. Uma rubrica da programação cultural do Chapitou, que aproveito para dizer que é um projeto integrado que compreende a formação, o ensino das artes e ofícios de espetáculo, a cultura e a animação. E ainda a ação social também, que é o nosso grande mote, é a arte contra a exclusão. Esta rubrica tem um ano, estamos a celebrar o primeiro aniversário, mas este projeto é, na verdade, um tomar de uma iniciativa que realizamos no início dos anos 90 e que se chamava Sonhar África, uma homenagem à presença de África em Lisboa, em que participaram grandes nomes da música africana, da música e não só, mas posso referenciar, por exemplo, Paulinho Vieira, Sária Évora, Guto Pires, entre outras grandes figuras. E como estes artistas e também a nossa Teresa Rico tornaram este projeto um grande sucesso, decidimos retomar novamente a atividade e resgatar a cultura africana. E esta noite a festa será a dobrar. O Chapitou celebra também o Dia de África. Hoje estamos com uma grande festa. Aproveitamos também que estamos nas vésperas do Dia de África e convidamos vários artistas que passaram pelo Chapitou durante o decorrer deste ano, desde maio do ano passado até esta data, e vamos fazer uma pequena mostra do que temos feito, né, e do que ainda queremos fazer. Um grande espetáculo, com certeza, um grande espetáculo de música, apesar desta rubrica, nesta rubrica também termos teatro, termos feito teatro, poesia, contos de histórias, mas hoje vamos ter uma grande noite de música com André Cabasso, de Moçambique, com Aldo Milá, de Angola, Gente de Rincón, de Cabo Verde, o DJ Lucky, a representar o Congo, entre outros. Vão passar muitos amigos e tenho a certeza que a festa vai ser muito animada. Manuela Tavares, produtora da rubrica África aos Domingos, do projeto Chapitou, e o programa desta noite que assinala o primeiro aniversário da rubrica e as festividades do Dia de África.